Até uma já é um ponto para comentar sobre essas atividades de formação. A Galeria Homero Massena, que é aqui no centro de Vitória, realiza essas atividades de formação voltada para arte, educação e arte contemporânea já faz mais de uma década, né? Tem bastante tempo até. E não sei se vocês estão ouvindo barulhos aqui de fundo. Se ouvirem, imagino que todo mundo já está acostumado, né? Aqui eu moro perto do aeroporto e sempre tem casa em obra aqui perto também. Espero que não incomode muito. A gente realiza essas atividades de formação normalmente vinculada a algumas das mostras. No caso, a mostra atual da galeria é uma instalação da Flávia Arruda. E a atividade de formação foi pensada a partir do que essa exposição propõe. Mas não necessariamente a atividade se restringe a isso, a formação se restringe a isso. Então a ideia é mais a gente discutir possibilidades da arte contemporânea para a arte e educação e usar essas exposições como os disparadores, tanto para quem tem a oportunidade de visitar a mostra, quanto para quem não puder visitar a mostra. A gente tem um projeto de educativo para a galeria, para receber visitantes na galeria, mas as atividades vão além disso. E normalmente a gente divulga a atividade de esses ciclos de formação voltado para quem tem interesse em arte e educação, mas a coisa sempre se amplia, né? Então a perspectiva que a gente tem é que o mais comum seja que pessoas da área, ou da área de arte, ou da área de educação, ou que cruzem as duas, procurem participar dessas conversas e a gente discutir alguns temas, alguns meios, alguns aspectos das produções mais recentes de arte, quais são as dificuldades e possibilidades para que a gente trabalhe isso no ensino formal, não formal, informal, e tentar tirar algum ganho para a gente, para o nosso aprendizado a partir dessas conversas. Então, sim, tem uma. Aqui hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês, vou fazer uma explanação. Mas também é um espaço para a gente conversar, então, por favor, fiquem à vontade para me interromper, para abrir o microfone, para perguntar, para fazer comentários. Aos poucos eu espero que vocês fiquem tranquilos, tranquilos com relação a isso. Daqui a pouco eu vou exibir uma apresentação com imagens para vocês também, para a gente guiar um pouco a nossa conversa, direcionar um pouco a conversa. Mas para o final, vou propor uma pequena experiência com áudio para vocês. E o que a gente vai discutir, o que a gente vai conversar aqui hoje, a partir dessa instalação que está em exibição no Homero Massena? Quero trabalhar com instalação como meio da arte contemporânea, então durante um momento da explanação eu vou falar sobre instalação e também sobre fotografia. A Flávia Arruda é originalmente uma fotógrafa, formada em arquitetura, mas trabalha com produção poética com fotografia há um tempo e se usa de fotografia nessa instalação. Então quero conversar com vocês sobre as problemáticas da fotografia para a arte contemporânea também e sobre abstração. Como que a gente pode trabalhar com esses dois meios, como meios da arte contemporânea e com a abstração que normalmente gera algumas dificuldades, né? Tanto para a arte mais tradicional quanto para as categorias mais recentes, a gente costuma encontrar um pouco de resistência para trabalhar com abstração. Se foram os pontos que a gente escolheu para abordar nesses ciclos de formação. Hoje mais cedo a gente já teve uma primeira experiência que foi bem interessante de conversa sobre esses pontos. Essa é a segunda conversa que a gente está tendo para esses ciclos de formação. E vou usar um pouco do que a gente discutiu hoje mais cedo também, passar para vocês para a gente conseguir agregar essas experiências, né? E essa é a minha expectativa com hoje, assim. Esse pequeno sumário do que eu espero comentar com vocês. E, novamente, é para ficar à vontade para me interromper, porque não sei se vocês são todos da área de educação, mas como professor a gente pega alguns vícios e como professor da área de artes, de história da arte, com aulas longas, a gente tem um péssimo vício de falar de modo desmedido. Então, às vezes eu pego para falar e se ninguém me interromper, vão-se horas. E mesmo que fique, que pareça que eu estou muito empolgado falando alguma coisa, às vezes eu começo a falar um pouco rápido, não tem problema nenhum em me cortar, tá? Eu vou compartilhar com vocês então uma pequena apresentação. E essa imagem que já vai aparecer de capa para vocês aqui no fundo é um detalhe de uma das fotografias que está em exibição. Nesse caso, são as cerdas de penas de pássaro, uma fotografia bem aproximada dessa superfície. Esse é o primeiro corte que a artista faz. Ela vai trabalhar com fotografias com muita aproximação, fotografias de texturas. Então você tem uma diversidade de texturas, algumas delas é possível você reconhecer qual objeto, qual item estava diante da câmera. Em outros casos isso é bem difícil. E isso, obviamente, tem relação com o título da mostra, que é Áptico Silvestres. Áptico, embora seja uma palavra que já comece a ser mais usada dentro da teoria da arte, teoria do cinema, ela não é de uso tão comum. Áptico é relativo ao tato. Em específico, quando se usa a palavra áptico, a intenção é apontar para a relação entre o visual e o tato, com imagens que conseguem despertar a sensação do tato, a sensação do contato com uma superfície. Então, os interesses principais da artista que propôs essa instalação na Galeria Homero Macena é falar sobre imagem, superfície e textura. Outros elementos vão ser agregados ali também. Daqui a pouco eu mostro para vocês umas imagens dessa instalação. Mas para mim o principal aqui hoje vai ser a gente conversar sobre esses meios como meios da arte contemporânea. E depois eu vou querer também, de repente, que vocês me contem quais dificuldades vocês encontram em falar ou trabalhar com arte contemporânea para fora do mundo da arte, para fora dessa pequena bolha que a gente constrói às vezes conversando sobre coisas muito específicas da área, né? Esse é um exemplo de imagem que a gente vai ter. Eu quis colocar logo na imagem de capa porque é uma das fotografias que de imediato permite que a gente reconheça qual item estava diante da câmera quando a fotografia foi tirada. Nem sempre isso é possível. E isso é uma das coisas com as quais a gente tem que lidar quando a gente trabalha com fotografia como meio da área da arte contemporânea. Tem muitas discussões da área de fotografia que se focam na história. Quando a gente trabalha com história da arte, a gente gasta bastante tempo comentando como que o aparecimento da técnica fotográfica, das câmeras fotográficas impactou a produção de imagens. E também como que a fotografia demorou um pouco para poder ser aceita como ser aceita como um meio artístico, como um meio de produção poética. Então é um debate que ele se voltou durante muito tempo para a ideia de que a fotografia transmitia uma confiança de que ela documentava a realidade de modo muito confiável, de modo muito quase neutro. Embora se soubesse que não é assim, que isso não é possível, que as limitações da câmera e as intenções de quem fotografa vão estar presentes na imagem, a gente gastou muito tempo debatendo isso e debatendo o que fazia uma fotografia causar ou não causar impacto quem a observava, mas quase sempre com o denotativo aí em primeiro plano, com a ideia de que a fotografia ela vai captar o que está diante da câmera e a gente não fugiria disso, e quem observasse aquela fotografia depois observaria de imediato um registro da realidade concreta. Para muitos fotógrafos e fotógrafas da arte contemporânea, isso não é uma coisa tão simples assim. E não necessariamente o aspecto documental da fotografia vai estar em primeiro plano. Esse é o caso dessa mostra. É o caso do que a Flávia Arruda faz e condiz com o que outros artistas fazem uso da fotografia, também exploram. Vale até um pequeno relato, uma pequena anedota sobre outra exposição de fotografia que também passou pela Galeria Homero Macena, aqui no centro de Vitória, e depois foi para o Museu do Colono, que é uma instituição no interior daqui do Espírito Santo. Era uma exposição de uma amiga minha chamada Larissa Roveré. E Larissa apresentou uma exposição com fotografias de média e grande dimensão. Então, eram poucas fotografias que tomavam boa parte das paredes da galeria, e fotografias praticamente abstratas. Com muito esforço dava para encontrar algum elemento figurativo, mas a maior parte das imagens daquela exposição eram a cor vermelha. Eram fotografias com muita cor vermelha, com alguns elementos quadriculados em vermelho, com um vermelho que se dissolvia como tinta pela imagem, mas eram fotografias. E eu me recordo bem de uma situação em que uma criança entrou logo cedo no espaço da exposição do Museu do Colono. E a criança entrou e parou diante das imagens, e nitidamente as imagens causaram algum efeito nela. E ela sorria, e ela começou a falar alto, a dançar, a rodar pelo espaço de exposição, abrir os braços e girava. E começou a cantarolar e a falar que ela estava em um mundo de sangue. E ela estava em um banheiro de sangue, e ela ria e dizia que ela estava mergulhando em um banheiro de sangue. E logo a mãe da adulta responsável pela criança chegou com um ar de constrangimento, tentando tirar a criança de cena, falando que não era aquilo, que era para parar, que não era aquilo, que era, olha, de direito à imagem, e aqui esses quadradinhos, isso é um prédio ao pôr do sol. A criança aparentemente gostou da ideia do vermelho e, bom, as fotografias eram fotografias de fluxo menstrual. Eram fotografias que a Larissa tirava durante um período que ela teve um fluxo menstrual muito intenso e eram fotografias na louça do banheiro, na parede do banheiro, detalhes, aproximações, reflexos. Raramente naquelas fotografias dava para encontrar um elemento figurativo. E a mãe da criança provavelmente tinha pegado essa informação no texto de parede, o que a criança não pegou. Mas rapidamente a mãe da criança encontrou uma solução para desviar do que ela considerava que fosse constrangedor. E encontrou figuração nas imagens que eram abstratas, embora a figuração que ela encontrou não tivesse relação nenhuma com o que estava diante da lente da câmera quando a imagem foi tirada. E a criança que não tinha aquele referencial fez outros tipos de conexões e encontrou algo muito próximo do que havia nas imagens. No fim das contas, se você quiser imaginar um referente do mundo concreto que você está habituado para uma imagem abstrata, você pode fazer isso. O nosso olhar, inclusive, tende a fazer isso. Mas quando a gente trata de abstração, essa não é a questão. E quando a gente trata de fotografia que lida com aspectos da abstração, isso se torna mais complexo. Essa, sim, não é uma discussão que muitas vezes se tem em fotografia, embora isso seja muito abordado pela fotografia contemporânea. Você explorar os aspectos conotativos. Uma técnica fotográfica, ela não consegue abrir mão do denotativo. Vai ter alguma coisa diante da câmera. Então vai ter algum registro de uma realidade concreta. Isso vai deixar algum tipo de marca na imagem. Mas mesmo que se deixe algum tipo de marca na imagem, o que a imagem pode significar começa a se tornar muito mais interessante para a fotografia contemporânea. Então você encontra fotografias de grandes dimensões, fotografias que tomam espaço, fotografias que elas têm baixíssima qualidade, fotografias preocupadas mais com a superfície da imagem e com a abertura interpretativa do que com a fotografia como documento. E não por coincidência, isso também é condizente com um cenário que a gente vivencia hoje, já desde alguns anos. Aquela ideia de que a fotografia, que se pressupunha que a fotografia fosse um documento muito confiável, ela passou. Ela não está mais na, no, no nossa, com um pressuposto. O nome da artista é Flávia, Flávia Arruda, isso mesmo. O da artista da exposição que eu contei a história agora é a Larissa, Larissa Roveré. E teve um tempo em que a gente precisava, ao falar de fotografia, deixar bem explícito que a fotografia não era tão confiável quanto parecia. Houve um tempo em que, sim, a foto era tida como a prova cabal e neutra de que aquilo era daquela maneira. Só que já há um bom tempo em que não se pressupõe isso em contato com imagens fotográficas. Então aquela discussão ela foi vencida. É pouquíssimo provável que você mostre uma fotografia hoje, uma imagem que passou por um filtro. Eu tiro um retrato, mostro uma imagem que passou por um filtro que me coloca com orelhas de gato e nariz de porco. E eu preciso explicar para alguém que aquilo foi uma intervenção, que aquela é uma imagem que passou por uma modificação, que aquilo não está representando a realidade concreta. Pouco provável. Então a gente já não tem mais esse pressuposto. Ótimo! A gente discutiu durante muitos anos para poder vencer a ideia de que a fotografia era neutra, de que a fotografia era puramente técnica e que a fotografia era um registro extremamente confiável da realidade concreta. Então a gente venceu essa discussão. Passos adiante. E a gente tem que agora lidar com o fato de que as fotografias não são tão confiáveis quanto poderiam ser e que isso já está pressuposto. Ninguém tende a confiar plenamente em uma fotografia ou mesmo em um vídeo. A gente costuma conseguir notar as diferenças de edição, de montagem. O fato é que a edição e montagem estão junto com a fotografia desde os seus primórdios e foram se tornando mais e mais requintados. Mas o debate com a fotografia, para a arte, ela é, seja outro. Vou escrever o nome da outra artista aqui, que acho que é mais fácil. Pronto. Porque esse Roveré no final aí, às vezes sai com T, sai com H. Mas a gente tem outro dia, então, outros debates com relação à fotografia que tem uma dificuldade em específico, que é algo que a gente talvez tenha abandonado um pouco. Se essas fotografias elas estão lidando com essa grande liberdade de interpretação ou com os aspectos conotativos em primeiro plano, a gente é obrigado a voltar à ideia de abstração. E a gente talvez não tenha conseguido trabalhar muito bem a relação, nem da academia de arte, nem do público com abstração. Abstração hoje continua a ser muito relegada a um plano ou de quem é muito interessado em arte ou ao plano do decorativo, de modo negativo, ou discutido como algo sem importância, sem relevância. Ah, isso não faz sentido. E outros tipos de produção ganham mais destaque. Principalmente produções para arte contemporânea, que elas são ditas mais conceituais ou mais intelectualizadas. A gente pode discutir um pouco disso mais adiante. O fato é que a gente não discute abstração de verdade já faz um bom tempo, a não ser quem está na discussão de pintura. A não ser quem está no debate sobre pintura, na pesquisa sobre pintura, costuma deixar a abstração de lado. E dá para se perceber isso também. Na minha experiência como educador, eu percebo, e em visitas em museus e galerias, ou participando de outros projetos, de exposições, que é aquela tendência do público a passar batido por imagens abstratas, ela continua, ela permanece. É quase como: nossa, eu bati o olho nessa imagem, o que que ela me mostra? Não consegui chegar a um significado exato do que é, o que ela representa, então não me interessa, eu vou adiante. Isso reflete um pouco da relação imediatista e ultrafuncionalista que a gente tem com tudo que está à nossa volta. Essa era uma das preocupações da Flávia quando ela propôs esse projeto para a exposição. Ela queria discutir essa nossa relação de imediatismo, que é até uma palavra que a gente usa muito. O que ela quer dizer com isso em específico? Que a gente tende a buscar significados exatos nas coisas e quando eles não são dados, a gente perde a paciência, a gente se irrita ou a gente simplesmente passa batido por aquilo. E, infelizmente, é muito comum que a gente não consiga encontrar significados exatos nas coisas, que o significado não seja tão imediato e que a gente precise interpretar. Então a gente vai precisar lidar com a nossa interpretação, a gente precisa lidar com a capacidade de abstração sempre, o tempo todo. Vou tentar fazer com que a gente se aproxime hoje aqui, tentar comentar em sequência do que se trata essa abstração e como que no dia a dia a gente lida com a abstração mesmo sem perceber. Então, por isso o título que eu coloquei no projeto de arte e educação da mostra, que é Tudo é Superfície e Tudo é Textura. A gente vai falar de superfície de imagem, superfície das coisas, textura, cor, que são todos elementos abstratos. Então, essa. A gente inicia falando de fotografia. Fotografia para a arte contemporânea já faz um tempo. Discute muito o modo como quem observa a fotografia se relaciona com ela. Não é que se abandona por completo o tipo de representação que se fazia antes. Você vai sempre continuar a ter quem fotografe dentro de parâmetros mais tradicionais. E, tanto que, bom, os cursos de aprendizado de fotografia continuam a focar no entendimento técnico da fotografia, no aprendizado do enquadramento, da iluminação, da composição de cores. Isso vai continuar presente. Mas quando a gente pensa a fotografia como meio para a arte contemporânea, a gente tem que começar a se preocupar com o modo como as pessoas se relacionam com a imagem fotográfica, para além do fato dela ser capaz de registrar a realidade visível. Não é só isso. Vamos começar a pensar um pouco dessa abstração e já mostrar umas imagens da exposição para vocês. Essa é uma das imagens. Uma das fotografias que a Flávia expõe nessa instalação. Uma fotografia com vários tons de verde, com uma linha aparentemente em baixo relevo, amarronzada, cortando verticalmente a imagem no centro, alguns pontos mais escuros, avermelhados ou pretos, diversas texturas de veios de baixo e alto relevo. Principalmente do lado esquerdo da imagem, do lado direito mais claro, com um pouco menos de foco. A maioria das pessoas que enxergam não vai ter dificuldade de reconhecer nessa imagem a textura de uma folha. Embora pudesse ser uma imagem de satélite, por exemplo. Poderia ser uma imagem de satélite de uma região de mata. E as diferenças até seriam poucas. Mas é, a gente reconhece como uma imagem de folha e muito aproximada. Mas a gente não faz a menor ideia de qual folha que é. Bom, talvez se você tiver um conhecimento de botânica muito aprofundado, você consiga me dizer qual folha de qual árvore está fotografada aqui. Mas seria um esforço, é uma condição muito específica. Então a gente para no reconhecimento de que é uma folha. E é intencional. Essas fotografias aproximadas Se você quiser mais alguma coisa aqui, você vai ter que se preocupar com o jogo de cores, com a textura, com aspectos que eles são abstratos dessa imagem, mesmo que você a reconheça como uma folha. O elemento folha figurativo, ele perde importância. Outras imagens, elas às vezes são um pouco mais difíceis. A primeira imagem que eu mostrei para vocês, estava na capa, não esconde que são cerdas de penas de pássaro. E aí, se eu mostro essa imagem para vocês, que também mostra cerdas, mas num tom mais avermelhado, são centenas ou milhares de cerdas, de pequenas penas, quase uma penugem, muito delicado, e é uma fotografia de grande aproximação. Como vocês já viram a primeira imagem, era de se esperar que, ao ver uma imagem dessa, se relacione com penas também. Não se tenha muita dúvida. Sem aquela primeira imagem, talvez a experiência fosse também diferente. Você poderia ficar na dúvida sobre o que é, pensar um pouco mais, mas a sua cabeça ainda está seguindo no caminho de tentar encontrar qual é o. Tentar encontrar o que estava diante da câmera. E é uma tendência nossa quando a gente encara fotografias. É antes de observar a superfície que está diante de nós, nós nos preocuparmos em descobrir o que estava diante da câmera. Isso sim, a gente discutiu bastante e foram discussões muito interessantes sobre fotografia que vocês certamente já, para quem é da área de arte, certamente já passou por alguns nomes que discutiam fotografia. Para quem não é, até pode ser novidade, mas se você pegar autoras como Susan Sontag, se você pegar filósofos como Roland Barthes, eles discutiram muito isso. Como que a gente, ao observar uma fotografia, a gente tende a tentar observar o que estava diante da câmera e não a fotografia que está diante de nós. E às vezes isso pode ser feito encontrando um elemento na fotografia que te causa impacto, que te atravessa, que te marca mais, ou por uma tentativa de interpretação como se você interpretasse um texto, um verbo, texto verbal. Tentar encontrar o sentido naquele texto verbal, o que que ele significa além do que ele te mostra, além das palavras. São caminhos que a gente segue para tentar se relacionar com fotografia. Outras imagens da mostra, elas são bem mais difíceis de relacionar com um elemento concreto, de adivinhar o que estava diante da câmera. Aqui já é uma imagem de diversas linhas se curvam na parte superior da fotografia, em tons de marrom claro, marrom escuro, até preto, com um fundo desfocado, que parece ser areia, e a parte de baixo com um semicírculo em bege claro, com milhares de pontos que parecem pequenos buraquinhos. Essa já é uma imagem mais difícil de identificar, poderia ser um corte de rocha, poderia ser um corte de rocha com vários sedimentos, poderia ser uma peça de madeira, poderia ser um coral. O fato é que não tem importância isso. Vai chegar um ponto em que você não vai conseguir identificar e esse caminho ele vai se estacionar. Porque nem sempre a gente vai poder se relacionar com o que está à nossa volta, tentando encontrar algo no nosso vocabulário. Porque é isso que a gente faz quando a gente tenta identificar o que que estava diante da lente da câmera. O que a gente está fazendo é buscar no nosso vocabulário, no nosso acervo de elementos que possuem sentido, algo que a gente possa enquadrar naquele lugar. Às vezes é mais fácil. Tá ali, é de imediato. Se é uma fotografia de uma pessoa, você já tem no seu vocabulário de imediato aquilo é uma pessoa. Quando você precisa fazer análises mais cuidadosas, você vai demorar mais um tempo, mas você continua naquele caminho. Mas às vezes você não vai ter uma palavra, um item no seu vocabulário para você conseguir colocar no lugar daquela imagem. Isso é o modo como a gente funciona como abstração. Com abstração. Quando a gente não tem esse item no nosso vocabulário para poder colocar no lugar do que é representado. E isso não é incomum. Isso acontece com bastante frequência. Na maioria das vezes a gente não liga. Na maioria das vezes a gente não se importa, a gente soluciona isso com bastante rapidez. Mas quando a gente é confrontado com isso, de modo deliberado, que é o que um artista faz, e a gente não pode simplesmente ignorar e agir por instinto, a gente encara a dificuldade. A gente percebe que não é uma reação tão simples assim, não conseguir identificar algo. Bom, você pode ter a reação de se sentir, de ficar curioso, curiosa com isso. Você pode passar de lado como algo sem importância, como muitas vezes se faz com abstração. Para o nosso interesse, para o que a gente espera trabalhar em arte e educação, a gente tenta mediar essa situação. Artistas fazem isso de modo deliberado e muitas vezes criam esse desconforto, mas eles querem te colocar. Eles, elas querem te colocar numa encruzilhada, onde você tem que decidir. E na arte e educação, a gente vai mediar essa situação para que a pessoa que está em contato com a arte não se sinta compelida a desistir, a passar batido, a não dar importância para algo que pode enriquecer o modo como ela se relaciona com a realidade. A gente se relaciona com a realidade de modo abstrato e a gente não tem como fazer diferente. Quando a gente se relaciona, se comunica por palavra, a gente está acostumado, a gente se acostuma com a ideia de que o funcionamento do nosso contato com o outro e com o mundo à nossa volta, ele é muito mental. Então eu falo, eu estou pensando no que eu falo, vocês escutam, pensam no que eu falo e compreendem. Isso tudo está em outro plano. A gente interpreta o mundo dessa maneira. Chega ao ponto de a gente acreditar que a nossa cabeça é uma coisa, nossa mente é uma coisa e o nosso corpo é outra. E a gente, inclusive, fala do nosso corpo como outra coisa. A gente fala o meu corpo e a gente não fala eu, porque para eu especificar o corpo eu tenho que falar o meu corpo. Eu não posso simplesmente falar eu, porque quando eu digo eu, a tendência é pensar em algo dentro da nossa mente. Pensar na personalidade, no intelecto, na alma. O eu é esse impalpável. E o corpo é o que contém o eu. A gente separa isso no nosso modo de expressar. E essa expressão diz muito do modo como a gente tenta encarar essa separação. Como se você estivesse contido no seu corpo. Não funciona assim. Não existe essa separação. Você não existe sem o seu corpo. Não existe pensamento sem corpo. O pensamento existe com o corpo, existe no corpo. Se você perdeu seu corpo, você não existe mais. Bom, talvez na ficção científica a gente consiga já transpor as nossas memórias e a nossa personalidade, a nossa consciência para outros corpos, mas por enquanto a gente não consegue fazer isso. Então não existe pensamento sem corpo, não existe intelecto sem corpo. E a gente vai ter que lidar com isso até a gente morrer. A gente lida com isso de quando a gente nasce até quando a gente morre. O nosso corpo somos nós. Então a gente se relaciona com tudo na realidade com o corpo. A gente não pode abrir mão dele. A gente não pode separar as coisas porque elas não estão separadas. A gente se relaciona com o mundo através do nosso corpo, com os nossos sentidos. Então a gente se escuta, se vê, se toca. A gente toca o mundo. Esse ato de tocar o mundo de se relacionar com o mundo através do corpo, evidencia que existem outras coisas além do seu corpo, e você se relaciona com elas. As superfícies do seu corpo, e isso envolve todos os seus sentidos, se relacionam com as superfícies das coisas que estão no mundo em que você vive. Quando a gente nota isso, percebe isso, entende que não tem essa separação entre pensamento e percepção, a gente entende que o mundo também ele possui uma carne, uma densidade. E o mundo real só se evidencia quando a gente consegue notar, ter consciência disso. Tem um filósofo que eu gosto muito e estudei durante um bom tempo, que é o Maurice Merleau-Ponty. Tem alguns livros que a gente estuda muito na área de artes, como a fenomenologia da percepção, o olho e o espírito. No olho e o espírito, inclusive, ele usa uma expressão que vai aparecer em outros ensaios dele, que é a carne do mundo. E o que ele quer dizer com a carne do mundo é exatamente isso. A carne do mundo, ela aparece quando a gente se permite notar que a nossa relação com o mundo, ela é corpórea. Ela é carnal. Não existe uma relação com o mundo intelectualmente separada. A gente pode criar essa ilusão. A gente pode criar a ilusão de que a gente se relaciona intelectualmente com o mundo de modo separado do corpo, mas é só uma ilusão, porque a gente nunca vai conseguir pensar sem o corpo. Então, a gente pensa com os sentidos, a gente pensa com as nossas experiências perceptivas, a gente pensa com o que nos impacta e a gente não consegue raciocinar. De certa maneira, o pensamento é um tipo de sentimento. E o sentimento é um tipo de pensamento. Ambos acontecem em nós, no nosso corpo. E apontam para maneiras como a gente se relaciona com a realidade, com o outro, com os objetos à nossa volta. A abstração está aí no meio. A gente se relaciona de modo abstrato com o mundo o tempo todo. A maior parte do que a gente absorve, do que a gente comunica para o resto do mundo é abstrato. Mas a gente não se incomoda com isso. A gente se foca nas palavras que remetem de imediato para a gente a coisas. Então, se tem palavras que elas imediatamente remetem a coisas, para a gente a palavra ela começa a ser a própria coisa. Quando a gente faz isso com imagens, com sons, a gente chama de figuração. Então, quando você bate o olho em uma imagem e imediatamente, é de imediato, você sabe a que outro elemento ela se refere, qual elemento que ela representa, figura. A figura está na imagem e você conseguiu reconhecer de imediato, antes de sequer pensar em como aquela imagem foi feita, que imagem é aquela, qual o tamanho daquela imagem, qual a textura que aquela imagem tem, você reconheceu o que que aquela figura representa. Então a gente chega um ponto em que a gente não diferencia palavras e coisas no dia a dia, no cotidiano. A abstração causa desconforto porque ela exige que a gente faça isso de modo muito mais artesanal. Não vai ser tão imediato, você vai precisar fazer um certo esforço para conseguir encontrar referentes para aquela, ou para aquela imagem, ou para aquele som, ou para aquela palavra. Então, quanto mais a gente trabalha com abstração, mais confortável a gente fica com as coisas que não têm significado dado, com as coisas que vão exigir um esforço para ganhar significado. E a gente também começa a aceitar que as coisas que pareciam com significado dado, na verdade, elas são interpretadas. E que cada pessoa vai observar aquela figura de uma maneira e interpretar de uma maneira. Então, esse é o esforço com a abstração, ele nos traz esse ganho também. A gente se sente confortável com o que a gente não compreende, a gente encontra caminhos para tentar dar significado às coisas que aparentemente não tinham, e a gente não confia demais nas coisas que parecem ter um significado dado. Esses são exercícios que a gente precisa fazer. E todos eles têm relação com o corpo, têm relação com essa superfície do mundo, com essa textura, com o modo como a gente explora os nossos outros sentidos além da visão. A visão é o sentido que a gente muitas vezes mais confia, ele é privilegiado. A gente tem uma dominância da visualidade em tudo, o que causa diversos vícios. A gente se vicia na dominância da visualidade e deixa os outros sentidos em segundo, em terceiro plano. A gente, ao reavivar os outros sentidos e ao retirar o predomínio da visualidade, a gente consegue se dar mais liberdade para amplas interpretações, para elementos do real que a gente não conseguia perceber antes. Essa é uma das preocupações da Flávia, que ela conversou bastante com a gente, e tanto comigo, no projeto de arte e educação, quanto com a curadoria do professor Eli Vieira, que é uma pessoa que pesquisa o cinema háptico, pesquisa a hapticidade no audiovisual, que é essa capacidade da imagem de gerar essa percepção do tato, né? Como eu comentei antes. Então essa é uma preocupação de como que a gente, através da visualidade, consegue ressaltar que esses domínios da visualidade, eles trazem vícios, que podem ser tanto você se sentir enganado pelo que você observa, quanto você deixar passar diversas outras possibilidades. Falo. A gente não precisa lidar só com imagens que elas são tradicionalmente abstratas para pensar a abstração. Não. Um exemplo que ele é até razoavelmente utilizado é o exemplo do Cézanne. Isso é uma imagem de uma natureza morta do Cézanne de 1880. E, bom, as maçãs do Cézanne são famosas. Essa é uma imagem de natureza morta com maçãs, algumas maçãs avermelhadas, esverdeadas, sobre uma o que parece ser uma mesa de madeira. E o Cézanne, ele se dedicava a repetir tema. Então ele ia trabalhar com as maçãs e ele ia repetir, ia trabalhar muitas naturezas mortas com maçãs. Ele ia pintar uma paisagem e repetidamente ele pintava e repintava e explorava aquela paisagem. Em algum momento você deve se perguntar: bom, então será que ele estava realmente interessado em encontrar a representação figurativa ideal daquela paisagem ou daquelas maçãs? Pouco provável. Menos provável ainda quando você pensa em como que o Cézanne se dedicava à cor. A gente fala muito de como que ele se dedicava à forma, a simplificar as formas para trabalhar com representação, mas ele se dedicava muito à cor, a pensar a cor. E a cor é um elemento abstrato. Então você tem as maçãs. Para fazer um pequeno comparativo, as maçãs de Cézanne e Anunciação Vermelha, do Paulo Pasta. Uma obra bem mais recente. Isso é uma pintura que ele fez em 2015. Paulo Passa trabalha com pinturas de grandes dimensões. E normalmente são pinturas com campos de cor, uma abstração mais geométrica. Nesse caso, é uma abstração com vários tons de vermelho e algumas faixas de azul e roxo. Isso é uma pintura. O lado maior dela tem 3 metros. Então, não é, é uma pintura de campo de cor. E ele trabalha com esse tipo de abstração há muitos anos. A pesquisa do Paulo Pasta, ela dialoga muito com a pesquisa do Cézanne. Bom, o Cézanne fazia isso através de figuras. O Paulo Pasta explora as possibilidades da cor e da percepção da cor sem as maçãs. Tudo bem. A exploração da cor, ela continua. E esse é um exemplo simples que nos permite entender como que a abstração, ela está presente para a gente, mesmo que a gente resolva não discuti-la. Então, olha, maçãs, as maçãs são vermelhas, mas a superfície vermelha não é uma maçã. Essa é uma definição quase mágica lá do começo do século XX, assim. As maçãs são vermelhas, mas a superfície vermelha não é uma maçã. A superfície é abstrata. A cor é abstrata. Quando você escolhe uma roupa, uma cor de roupa que você prefere, você está pensando em abstração. Quando você se incomoda com o tom da cor de uma parede em algum lugar ou gosta de outro tom de uma parede, você está pensando em abstração. Está se relacionando através da abstração. A gente faz muito isso. A cor é o exemplo imediato, porque a gente lida com muitas escolhas de cor. Normalmente a gente já parou para se incomodar ou gostar de algo com relação à cor. Mesmo que seja para tentar excluir a cor. Então você tem pessoa que diz: não gosto de nada muito colorido, vou me vestir só de preto. Você está pensando em abstração. A cor para pintura é uma abstração máxima. E ela está presente também em tudo pra gente. A cor, ela não é só visual. Você pode falar de cor com pessoas cegas. Isso vai fazer sentido. A cor, ela não é só visual. A gente também relaciona texturas com cor. A gente relaciona sabores com cor. A gente relaciona sons com cor. Essas relações, elas estão ali no nosso desenvolvimento. A gente pode não dar atenção para elas, mas se a gente resolver dar atenção, a gente encontra o que que a gente conecta com cada elemento abstrato que está à nossa volta. Isso é uma das coisas que a gente pode utilizar para pensar atividades. Então, fotografia e abstração. Para falar de superfície e textura, é o primeiro elemento que está nessa exposição. O segundo elemento, segundo meio da arte contemporânea, antes de eu mostrar algumas imagens da instalação, poucas, não vou gastar muito tempo mostrando imagens aqui, é o fato de ser uma instalação. E se fotografia, de imediato, talvez a pessoa não fale: nossa, um meio da arte contemporânea, fotografia. A instalação, com certeza. Instalação é um meio típico da arte contemporânea, que só começa a ser entendido dessa maneira, com esse termo, mais pro final dos anos 1960. E ainda de modo bem restrito. Quando a gente estuda isso hoje, parece que a coisa já estava dada. Mas demorou um tempo para se construir e não sabia exatamente quais termos usar para isso. Não é que você não trabalhasse com espacialidade antes. Tem situações anteriores que você poderia chamar de instalação se quiser, não tem problema nenhum. Mas não estava no foco. E você não usava esse termo antes. Talvez porque não se preocupasse, não tivesse percebido os caminhos aos quais isso levaria. Então, a instalação começa a se tornar um meio típico da arte contemporânea final dos anos 60, durante os anos 70, e desde então ela ganha força. Mesmo quando você pensa em artistas que eles produzem trabalhos tidos como mais tradicionais, a exibição desses trabalhos muitas vezes bebe da instalação. Então você vai pegar conjuntos de pinturas que vão ser expostos para criar uma ambientação. Se aproxima da instalação. Você vai ter esculturas que elas vão se preocupar com a circulação do público dentro do espaço expositivo e elas vão ser dispostas de modo a causar uma impressão em conjunto. A expografia vai pensar nisso. Está bebendo da instalação. A gente se acostuma muito com o famoso cubo branco e que exista um ambiente expositivo que nos dê toda a liberdade para poder remodelá-lo ou inserir uma diversidade de elementos de modo mais num ambiente mais neutro possível. Isso bebe da gênese da instalação também. A gente pode sair da galeria e ir para espaços públicos e aí a gente descobre que qualquer exibição que a gente tentar fazer, mesmo do trabalho mais tradicional, vai precisar de adaptações, vai precisar que você pense o espaço onde ele vai ser exibido, solucione questões pontuais. Para intervenção urbana, isso é muito típico. Você está bebendo da instalação, você está pensando na instalação. A instalação é um meio extremamente diverso. É até difícil dar definições de instalação que elas não sejam questionáveis. Isso porque a instalação, ela pode ter formalmente uma infinidade de características. Mas tem algumas coisas com relação à instalação que elas são muito marcantes. A primeira é que você está pensando em espacialidade. Você vai criar uma ambientação. Interessa se é na galeria tradicional ou se é no espaço público. Você vai criar uma ambientação. A segunda característica é que você vai lidar com vários sentidos do público. Se você está criando um ambiente, não dá para você manter a expectativa de que aquilo seja só observado de longe. Porque se aquilo for observado de longe, ele continua a ser uma imagem à distância. Então você vai lidar com vários sentidos do público. Só do público entrar na galeria, se movimentar, falar, os barulhos das roupas fazerem barulho, eles já estão inserindo outros elementos naquele trabalho. Diferente de uma pintura tradicional. Que a não ser que você interfira diretamente na pintura, ela está ali separada de você. Com a instalação isso não vai funcionar. Principalmente por conta de outra característica, que é a instalação exige que o público entre. O público precisa entrar no ambiente. Se o público só observa de longe, aquilo pode ser um outro tipo de trabalho, mas não está funcionando como instalação. Para funcionar como instalação, o público tem que ter a possibilidade de adentrar. Não só observar de longe. Você pode ser uma intervenção, você pode fazer uma grande intervenção urbana. Você pode usar elementos da instalação. Pode até, se você quiser, falar sobre aquilo, daquilo sobre como instalação. Interessa. O fato é que instalação cria o ambiente, lida com espacialidade. Então você imagina que o público vai entrar em contato com essa espacialidade. E para entrar em contato com essa espacialidade, ele vai ter que entrar. Entrou no espaço, o público passa a fazer parte da obra. Então a instalação ela não apenas cria o ambiente, como ela, na grande maioria das vezes, aceita que o público vai fazer parte da obra. Em alguma medida, o público se torna matéria-prima também. Qualquer coisa que o público fizer dentro da instalação passa a fazer parte da instalação, passa a fazer parte do trabalho. Novamente, isso não é assim que funciona com todo trabalho de arte. Nem toda a atitude do público diante de um trabalho de arte vai passar a fazer parte dele. No caso de ambientes, de instalações, isso é o mais comum. E artistas, quando pensam em instalações, levam em consideração isso. Vai até uma outra memória. Eu expus na Galeria Homero Macena em 2012 e eu propus uma instalação. Era uma instalação que brincava com o acervo de arte do Estado, porque eu tinha trabalhado alguns anos antes na reserva técnica do Museu de Arte do Espírito Santo, na catalogação do acervo do MAIS, o Museu de Arte do Estado. E dentre os documentos que eu tinha, havia o acervo da Galeria Homero Macena, que era compartilhado com o acervo de uma antiga galeria, a Galeria Álvaro Conde, que era da década de 70, aqui de Vitória também. E muitos daqueles trabalhos eles estavam em péssimas condições, alguns haviam desaparecido, alguns haviam se degradado, muitos não tinham sido fotografados direito, muitos não tinham informação sobre artista, data, título, material. Eu fiz a instalação pensando nisso como uma crítica realmente, para falar como que estava sendo mal cuidado, como que o acervo estava abandonado. E eu peguei várias fotografias polaroides dessas obras. Fui lá, fiz fotografia de cada uma delas, recortei a imagem da obra da fotografia e deixei só a moldura da Polaroid com o título da obra ou a referência que eu tinha escrita. E deixei esses quadrados de papel da Polaroid com os títulos em sequência nas paredes, centenas de quadradinhos vazios, molduras de papel vazios afixados com pregos nas paredes da galeria. E no centro, um móvel de arquivo com todas as fotografias sem catalogação, para as pessoas manusearem. E logo no primeiro grupo de pessoas que visitou a exposição, já me deu o indicativo de que não ia sobrar muita coisa. Porque as pessoas pegavam as imagens e ficavam tentando reconhecer que trabalhos eram aqueles, de quem era, ou tentar relacionar título que está na parede com a imagem, que era a intenção inicial. Mas muitas encontravam o trabalho e falavam: isso aqui é o trabalho de fulano, que foi meu amigo. Vou levar para casa. E levava embora. Ah, pegava a imagem e na brincadeira, com pouco a imagem já rasgou, já se desgastou, desapareceu. Mais da metade da exposição, do material da exposição foi embora. Desfez, ou rasgou, foi destruído, foi levado. E ótimo, porque era para ser assim. As pessoas que visitaram a exposição passaram a fazer parte daquilo, porque a intenção era que elas se relacionassem com o acervo. E para se relacionar com o acervo, elas tiveram que, em alguma medida, transformar a instalação. Estava previsto. É um caso. As pessoas visitam exposições. E elas destroem parte da exposição. Porque quando você visita instalações e você tem que ser um espectador ativo, a exposição exigiu de você isso. Ela fez com que você entrasse. Ela passou a usar seu corpo, sua respiração, suas dúvidas, suas expectativas, seu não gostar da mostra, tudo isso passou a fazer parte da instalação no momento em que você entrou. Então você considera que a pessoa, como parte da obra, vai causar alguma consequência aos outros elementos da obra também. Na instalação que a Flávia Arruda está exibindo, é muito possível que algumas coisas assim aconteçam até o final. Porque você tem toda a galeria, isso são duas imagens da instalação, você tem toda a galeria tomada por esses tecidos. Esse voal pendurado, em faixas, em toda a galeria. E as fotografias estão penduradas entre essas camadas de tecido, essa faixa de tecido semi-transparente. Praticamente não há espaço da galeria para você circular muito sem tocar nos tecidos. Tem esses pequenos corredores que cabem uma pessoa ou duas. Mas depois que você entrou, se você para sair, você vai ter que tocar nos tecidos de novo. E ela está discutindo contato com superfície. Então o tecido faz todo sentido. Mas não tem mais, e, além de você ter o risco de as pessoas rasgarem esses tecidos, com certeza elas vão sujar esses tecidos, mas se rasgar, derrubar alguma coisa na medida em que as pessoas passam, você tem as fotografias soltas no espaço, então nada impede que as pessoas toquem nas fotografias, encostem, e durante as primeiras semanas de exposição, isso aconteceu, as pessoas tocam, balançam. Pode ter desgaste. Próximo ao centro da galeria tem uma mesa com elementos para o toque. São elementos coletados na região de Mata Atlântica aqui do estado para as pessoas experimentarem texturas. E pele de cobra, tipos de plantas, folhas secas, que pode ser tocado e que provavelmente vai se desgastar, não vai sobrar muita coisa na medida em que é tocado. Isso é algo que muita gente já pressupõe para instalações de arte contemporânea. Pode tocar. Porque depois que você torna, você pede que espectadores, que o público seja ativo, não tem como você desfazer isso mais. Não dá mais para desfazer. As pessoas, elas chegam em uma exposição de arte contemporânea e, bom, se elas encontrarem os mesmos parâmetros de arte mais tradicional, até chamar aquilo de exposição de arte contemporânea fica um pouco estranho. Então a gente já passou a exigir que os espectadores sejam ativos, que as pessoas se manifestem e elas vão querer tocar, vão querer fazer parte da mostra. Embaixo dessa mesa, inclusive, tem uma camada de terra. Então tem um caminho de terra junto dessa mesa, embaixo dela e junto dela. E quando as pessoas chegam na entrada da galeria, são orientadas a, se quiserem, tirar os sapatos. Então significa que você pode pisar as folhas secas que às vezes estão no chão da galeria, ou até a terra. Talvez você espalhe a terra. Ou você pode se recusar a pisar também. Em ambas as situações, você teve que tomar uma decisão diante de algum elemento da amostra. Uma decisão pequena, sutil, mas você teve que tomar uma decisão. E que envolvia, por exemplo, nossa, não quero sujar meu pé na terra. Que é uma decisão repleta de elementos bastante abstratos. Você não quer sujar o seu pé na terra. No centro da galeria tem uma caixa de som também, que com intervalos de silêncio. Toca uma paisagem sonora. Uma paisagem sonora gravada também na região de Mata Atlântica. Então você tem diversos sentidos aguçados pelas superfícies, pelas texturas. É a textura na imagem fotográfica, a textura dos tecidos, a textura dos elementos naturais, a textura do chão, da terra, a textura do som. Bom, você está fazendo parte daquilo. O barulho da textura do seu tecido, da sua pele, as suas memórias, quando você se relaciona, quando você tenta interpretar aquelas imagens. Tudo isso é a proposta funcionando. Que é algo que a gente tem que discutir com relação à instalação. E há muita coisa na arte contemporânea, nas produções de arte dos anos 60 para cá. Os trabalhos podem funcionar ou podem não funcionar. Para muitos desses trabalhos acontecerem, para eles existirem, o público tem que aceitar o convite. Se o público não aceita o convite, não acontece trabalho. Não acontece. Existe a proposta, mas ela não se realiza. Para realizar alguns trabalhos de arte contemporânea, não basta que você monte. Não basta que as imagens estejam lá, que fotografias estejam lá, que objetos estejam lá. É necessário que o público aceite o convite para ter experiência, porque a proposta é a experiência com aqueles elementos. Se ela não acontece, não acontece trabalho. Então esse é o caso. E é muitas vezes o que a gente tem que pensar com relação à instalação, instalações. E quando a gente vai pensar em instalação para arte e educação, eu acredito que é interessante que se pense em instalações que elas facilitem o aceite do convite. E esse facilitar o aceite do convite envolve algumas coisas. Muitas delas são relacionadas ao desgaste da própria instalação. Então, se você for propor atividades de arte e educação para instalação, considere a possibilidade de que o público, as pessoas envolvidas, elas vão poder desgastar objetos, consumir objetos, destruir objetos, que elas não precisam pensar no bem-estar do objeto, na preservação do objeto, porque se assim for, você já está criando algumas barreiras para que exista esse aceite do convite. Vou dizer que não é muito difícil isso, sim. Mas que às vezes pareça que ambientes de exposição de arte contemporânea, eles são um pouco, eles não são tão convidativos. Isso é verdade em muitos casos. Depois que você consegue que aconteça uma primeira experiência, há uma tendência a entender aquilo como norma. Um outro caso que eu me recordo disso, e que é um exemplo que ele pode ser bem mais conhecido, aconteceu no Malba, de Buenos Aires. E era uma grande retrospectiva de diversos artistas latino-americanos. E um dos itens que estava exposto, em cima de um pedestal branco, era um bicho da Ligia Clark. Uma escultura de chapas com dobradiças que podem mudar de posição e que foi feita para ser manuseada. E, bom, estava lá exposto, exibido, uma pequena faixa separando, distanciando o público. E a gente está acostumado, às vezes, com não poder tocar em objetos, a não ser que tenha um indicativo. Mas uma das pessoas que estava na exposição, por coincidência, aparentemente era uma pessoa que conheceu Ligia Clark e que já tinha tocado nos bichos, conviveu com ela, Talvez tenha sido amiga dessa pessoa. E essa senhora, quando eu entrei na sala, ela estava entrando e ela já entrou super emocionada, sorrindo, gritando: "Bicho da Lígia!" E já deu três, quatro passos e pegou o trabalho na mão e já começou a mexer e a comentar com a pessoa que estava acompanhando dela: "Lígia, minha amiga, eu vi quando ela..." Não deu 3 segundos, veio o guarda da exposição desesperado para tirar o objeto da mão da senhora. E tirou até com uma certa violência, assim, porque o modo como ela estava segurando era muito mais delicado. Pegou e... porque estava seguindo ordens, obviamente. Pegou o objeto para colocá-lo de volta e não pode encostar nisso e tudo mais. E aí o trabalho acabou. Porque, bom, não sei de quanto em quanto tempo que aquele trabalho acontecia, mas é um exemplo conhecido que os bichos eles foram feitos para serem manuseados. E que se você não os manusear, a proposta não acontece. Você tem ali um objeto histórico, um documento histórico, que é muito relevante como documento histórico. Como trabalho de arte, ele precisa ser manuseado. Senão ele não acontece. Precisaria ser o original? A placa de metal de 1961, 62? Não. Poderia ser uma réplica. Não faz muito sentido você deixar como trabalho de arte exposto aquele objeto que não pode ser manuseado. Mas o ponto da história é: aquela senhora, ela já tinha recebido aquela permissão décadas atrás e ela não desaparece. A gente, aos poucos, se acostuma a poder se relacionar com trabalhos de arte contemporânea de modo muito mais livre. Então, quando não se quer isso, é melhor avisar, porque em muitos casos você pode, e aos poucos esse hábito ele se firma e ele é interessante para instalações. Novamente, você precisa que as pessoas adentrem a instalação, que elas estejam, que elas façam parte da instalação. Então elas vão tocar, respirar, se mexer. Elas também são mais um elemento ali. Não dá para cerceá-las por completo. Isso soa até infantil. Diante de tudo que a gente já experimentou na arte contemporânea, soa um pouco infantil. Um cuidado extremo para preservar a materialidade do objeto. Há casos em que isso é necessário. Há casos em que isso é necessário. Em muitos casos, não. E é nos dias de hoje, agora, pela situação que a gente passa nesse último ano e meio, talvez isso se torne ainda mais curioso, porque muitas pessoas voltam a ter receio de tocar nas coisas, mesmo quando tem um indicativo de que você pode tocar, por outros motivos. Mas aquele receio está ali. Então, nessa exposição, aliás, tem nessa mesa de madeira, tem o indicativo de que as pessoas podem manusear os objetos que estão ali, porque talvez elas não manuseassem, ficassem com receio, embora tudo que está à volta delas entre em contato com o corpo delas. Elas estão circulando pela galeria e o tecido bate no corpo, e você se vira de lado e encosta numa fotografia que está pendurada, e se você não prestar muita atenção, você chuta a terra que está no chão. Já é um grande indicativo de que você poderia tocar em outras coisas naquela mostra também. Está aí um elemento da exposição. Mais um. Instalação. Então a gente tem, claro, outros meios, outros elementos que a gente poderia discutir, mas no nosso caso, fotografia, abstração e instalação. E a gente pode trabalhá-los como conteúdo para arte e educação. Inclusive para auxiliar que haja esse... para mediar esse contato. Nosso trabalho com arte e educação muitas vezes é esse. É mediar o contato com os trabalhos e facilitar que os convites sejam aceitos. Que as pessoas possam ter experiências, que elas recebam de bom grado aquele convite, que elas estejam abertas, estejam com boa disposição para vivenciar aquelas experiências que podem enriquecer mais o modo como elas se relacionam com a realidade, e trazer outros tipos de conteúdo, a velha abertura de mundo. que a gente sempre fala, o seu mundo vai se tornar mais complexo, mais extenso. E tornar o mundo mais complexo e mais extenso é algo que chega um ponto pra gente em que se tornar o mundo mais complexo e mais extenso, ele parece encontrar alguns limites. Os limites das palavras. Chega um ponto em que a gente acredita que a gente já conhece a maioria das palavras que a gente precisa para poder se expressar. Nosso vocabulário, ele é o suficiente. Nossa, eu consigo me comunicar. Eu sei os nomes das coisas que estão à minha volta. Raramente esse vocabulário é suficiente para a gente se comunicar. Na grande maioria das vezes nos faltam muitas palavras. Isso também se relaciona com a falta de atenção que a gente dá para a abstração. As abstrações, a relação que a gente tem abstrata com o mundo à nossa volta o tempo todo. A partir de agora vamos tentar pensar algumas possibilidades assim para lidar com isso. De atividades até que a gente pode fazer. Por quê? Bom, tudo no mundo é superfície, tudo é textura, e a gente se relaciona com o mundo através do nosso corpo. E o nosso corpo não precisa falar por palavras e nem compreender por palavras. O intelecto é uma das partes do nosso corpo. De certo modo. Não existe o intelecto sem o corpo. Então, a gente pensa por palavras, mas a gente também pensa por emoção, a gente também pensa por sentimento, sentimentos, emoções, percepções físicas da realidade e pensamentos, eles acontecem no nosso corpo. Alguns deles a gente possui nome, a gente consegue nomear. Outros a gente nomeia de outras maneiras e nem sempre dá atenção. É muito comum que a gente consiga identificar algumas memórias que para nós são mais marcantes, assim. Então talvez você tenha suas memórias marcantes. Momentos da sua vida que você fala, eu nunca vou me esquecer disso. E às vezes esses momentos eles dizem respeito a sentimentos muito específicos, muito pontuais. Quando a gente consegue guardar na nossa cabeça esse tipo de memória, é uma memória exemplar. É uma memória exemplar de alguma coisa. Às vezes ele é o único exemplar daquele tipo de memória. Às vezes você só teve aquela sensação. Você acredita que teve aquela sensação, aquela emoção, só aquela vez. E aquilo ficou guardado. Não precisa ser um fato, um momento, um instante. Pode ser às vezes um período da vida, uma época que você viveu e que ela é exemplar. Você não consegue colocar aquilo em uma só palavra. Você precisaria falar durante muito tempo para poder explicar o que que foi aquele acontecimento na sua vida, o que que foi aquela época. Mas na sua cabeça aquilo é só uma memória. É um exemplar. É uma coisa. É como se você conseguisse guardar aquela memória super complexa, do mesmo jeito que você guarda palavras. A estrutura que você precisa para poder guardar uma palavra é muito parecida com a estrutura que você precisa para poder guardar uma memória exemplar. Então aquela memória, ela é um nome. Ela é um nome. Você já deu um nome para ela, mesmo que você não consiga me dizer a palavra. Porque você deu um nome de outra maneira, você deu um nome de modo abstrato. Você não figurou aquela memória do modo como a gente relaciona palavras e coisas. Não. Aquela memória tem um espacinho na sua mente, no seu corpo. E você poderia dar um nome para ela, você poderia dar um título para aquela memória. Isso é uma coisa que a gente, na maioria das vezes, não faz. Mas você poderia assumir aquela memória como no seu trabalho de arte. Olha, vou pegar esse exemplar aqui, essa memória que é exemplar, e eu vou dar um título para ela. Qual título você daria para alguma dessas lembranças? Pode ser, quando você visitou um local e observou uma paisagem extremamente impactante, você não vai se esquecer daquilo. Pode ser um período da vida que você passou com uma pessoa que ela vai ser era inesquecível, mas que você não encontrou mais. Pode ser uma época da sua vida em que você acredita que você foi mais feliz do que você achou que poderia ser. Ou uma época extremamente triste. Pode ser um fato que ele é chocante e que você acha até que aquilo, você não quer pensar naquilo, você quer guardar aquilo, não quer se lembrar mais. Mas você não pode, porque a memória está ali muito bem guardada. Qual o título dessa memória? Se você se esforça para encontrar essas memórias, o que você está fazendo é se esforçar para compreender a abstração. Se você se esforça para poder dar um título para uma memória, o que você está fazendo é algo muito parecido com o trabalho desses artistas que às vezes colocavam sem título na obra. Então você está lá diante de uma pintura abstrata e está escrito sem título. Isso é frustrante para muitas pessoas. E para muita gente é como se isso tirasse importância também. Nossa, esse artista tem 5 mil pinturas, todas elas sem título. Tenta dar o título para uma coisa dessas. Às vezes você descobre que não precisa, que o nome já está ali, só que ele não é algo pronunciável. Não é algo que possa ser colocado em palavras. Um outro exemplo disso, e que é mais fácil de encontrar, é com relação às emoções. Bom, muita gente já passou pela situação de alguém te perguntar o que que você está sentindo e você não saber explicar direito. Às vezes você até simplifica para poder fugir de mais questionamentos e você fala, eu tô triste. Mas não é só tristeza, é um tipo específico de tristeza e você não sabe muito bem se você vai conseguir explicar. Às vezes é uma angústia e você não sabe muito bem o que explicar. Às vezes a pessoa você pergunta, não, você está feliz? Você diz que está feliz, você está sorrindo, mas você está feliz de um jeito diferente do que você estava feliz por outros motivos. A felicidade que você sentiu naquele dia por aquela razão é diferente da felicidade que você sentiu em outro dia por outra razão. Mas você não para para poder dar nomes diferentes para aquelas felicidades. Elas são distintas e você sabe disso. E você se contenta. Porque você sabe que a pessoa com quem você está conversando não vai poder entrar na sua cabeça. E depois de um tempo, a gente aceita que é impossível verbalizar algumas coisas. E a gente sabe que algumas coisas vão demorar muito tempo e talvez você passe horas conversando com alguém para poder explicar por que que você está se sentindo dessa ou daquela maneira e mesmo depois daquelas horas você ainda acha que a pessoa não vai entender. Que a pessoa vira para você e fala, não, eu entendo. Ah, eu compreendo, eu entendo. E você tem certeza que a pessoa não entende. Porque não tem palavra para poder verbalizar aquilo. Não dá. Talvez você conseguisse fazer uma imagem, mas aí você não vai, pode não sentir satisfação porque vão te pedir para explicar a imagem. Mas a imagem era a representação dessa sensação, desse sentimento que não tem nome. Tem muita coisa à nossa volta que não tem nome e a gente não se preocupa em dar nome para aquilo. A gente aceita a compreensão abstrata. A gente aceita que a gente sente daquela maneira. Quando a gente é forçado a fazer isso, costuma ser muito desconfortável. Por exemplo, quando a gente diz, às vezes acontece a gente dizer, tô passando mal. Para a maioria das pessoas isso é suficiente. Ah, fulano tá passando mal. Bom, tá. Mas o que que a pessoa está sentindo? Aí vem alguém para perguntar e às vezes não é o médico. Não é a médica. Tá, mas o que que você está sentindo? Eu tô passando mal. Mas tá sentindo o quê? Tá sentindo enjoo? Dor de cabeça? Tô. Dor de cabeça? Tá dor no corpo? Tô. Mas tem mais alguma coisa ali, porque tem alguma parte daquela desse estou passando mal que não é nenhum desses sintomas. Que não é nenhuma dessas características, que é alguma outra coisa e você só quer que passe. E você fala diversas coisas até que a pessoa se sinta satisfeita e te dê um diagnóstico. Mas não é exatamente nada daquilo. É outra coisa e você não conseguiu verbalizar. É até um pouco desesperador quando a gente é forçado a fazer isso. É forçado a dar nome para as coisas que a gente não consegue nomear. Mas esse é o caminho que a gente faz muitas vezes para poder expandir a nossa percepção da realidade, compreender melhor e conseguir se relacionar e se comunicar com mais conforto. Porque depois que você consegue dar um nome para alguma coisa, aquilo deixa de ser desagradável, a comunicação é facilitada. Se você aprender como expressar isso, às vezes, quando não dá, aquilo vira um problema. E tem certos pensamentos, certas emoções, certos sentimentos, certas experiências que elas podem ser remoídas durante a vida inteira e às vezes elas não chegam a ter uma palavra, uma explicação sintética. Às vezes, o artista precisa passar décadas testando cores numa tela e ela não chega à compreensão sobre aquilo, não vai conseguir verbalizar aquilo, e a tentativa de verbalizar seria uma perda. E você chega à liberdade de interpretação, que, ah, bom, observe essa imagem, isso aqui é uma. Encare-a como uma palavra. Isso é a representação de alguma coisa, mas é alguma coisa abstrata. Se você quiser, pode dar um nome. Você vai dar um nome para o que você conseguiu observar aqui. É isso que muitas vezes é dito quando se fala de abstração e que parece algo muito simplista. Nossa, mas isso aqui então é uma coisa só emocional. Então você se relaciona com esses trabalhos, isso aqui é algo para você perceber, mas ninguém. Como se isso fosse menor que o raciocínio. Pelo contrário. Às vezes o nosso raciocínio não consegue dar conta daquilo. E é curioso. Lembrei de um outro exemplo, que ele é muito bom. Como que é curioso que como que a gente tem uma certa prepotência com relação ao poder da palavra, ao ponto da gente simplesmente passar por cima dos momentos em que o nosso mundo cresce em significado pelo simples fato de que a gente descobriu como nomear alguma coisa. Tem uma coisa que o Pierre Bourdieu chama de revolução simbólica. E que pode ser muito difícil de compreender daquela enxurrada de exemplos e raciocínios complexos que um sociólogo e um filósofo fazem, mas que dá para entender por um exemplo mais simples. Revoluções simbólicas, elas acontecem para todas as pessoas. Sempre que você consegue relacionar um item da realidade com um significado na sua cabeça, você promove uma pequena revolução simbólica. E o seu mundo cresce. A cada revolução simbólica, o mundo cresce. Quando acontecem revoluções simbólicas coletivamente, a sociedade ganha, a sociedade se transforma. Individualmente, isso nem é tão difícil de ser percebido. Muita gente já se lembra de um tipo de experiência que a gente costuma ter na infância e na adolescência. Diminui na vida adulta. Mas não desaparece, às vezes acontece. Que é a experiência de aprender o significado de uma palavra e logo na sequência você começar a encontrar aquela palavra em todos os lugares. Então você não conhecia aquela palavra, alguém te contou qual é o significado, ou você leu num texto, e você liga a TV e alguém na televisão fala aquela palavra. Você está lendo um outro texto e a palavra apareceu de novo. Você vê um anúncio na rua e a palavra está lá outra vez. Você escuta uma conversa das pessoas com quem você sempre conversou e a palavra apareceu lá de novo. E você, aquela palavra não estava ali antes. Como é que agora todo mundo está usando essa palavra? Bom, ela estava lá. Mas ela não fazia parte do seu mundo. Então você não conseguia acessá-la. Ela passava batido. Como uma infinidade de outras coisas estão passando batido agora. Porque elas não encontraram um local ainda para poder habitar o seu vocabulário do mundo. Quando esse elemento da realidade encontra esse lugar para habitar, você consegue resgatá-los todas as vezes que algo similar acontece, que algo similar aparece. Depois que você prova um sabor que você não conhecia, muitas vezes você começa a encontrar sabores similares em diversos outros lugares, cheiros, mas você não ele passava batido, você não percebia, mas aquilo estava ali. Isso é revolução simbólica. E a gente passa por isso. Menos na vida adulta, mais na infância e na adolescência, mas acontece. E é um exemplo de quando o nosso mundo ele se expande. Porque tinha um elemento ali pro qual a gente não dava atenção, e a gente só conseguiu dar atenção para ele quando ele adquiriu um significado. É muito comum com palavras. Tava lá, mas você não dava atenção porque não tinha palavra para você chamar. Por isso que atividades que nos permitem dar nomes para as coisas, dar títulos para as coisas à nossa volta e dentro de nós, elas são muito enriquecedoras. E são atividades simples. Você conseguir reunir memórias, você conseguir falar sobre emoções que você acredita que só você tenha, coisas que só você vivenciou, coisas que você acha que os outros não compreendem em você. Inventa uma palavra para aquilo. Se você achar melhor, junte várias palavras e faça um título, mas você pode inventar a palavra. Se você preferir, você pode fazer uma imagem. Dá um nome, contanto que você identifique aquilo. Isso é o nome dessa coisa. Tende a funcionar bem para você expandir o seu vocabulário do mundo. E isso é um dos caminhos para a gente se relacionar bem com a abstração. É a gente conseguir nomear as coisas. Acho até engraçado que a gente passe tempo em cursos de arte e depois também como profissionais da educação. E raramente alguém tem o ímpeto de encontrar uma obra sem título e virar para o público e perguntar que título você daria. Que tal dar um título para essa obra? Porque nada impede. Próxima vez que você encontrar um trabalho de arte sem título, tente dar um título para aquele trabalho. Provavelmente para fazer isso você vai ter que prestar mais atenção. Você vai ter que se dedicar àquele trabalho para você conseguir dar um título para ele, dar um nome para aquele trabalho. Às vezes até precisar inventar uma palavra, né? Isso é exemplo de relação abstrata e que a gente encontra, como eu falei, no nosso dia a dia. Um outro exemplo de atividade que é possível de ser feito de modo simples. E quando eu digo de modo simples, significa que depois também que a atividade tiver sido feita, você não vai ter muito mais trabalho. Que é uma atividade de prova de alimentos. Quando eu falo que tudo tem textura para todos os nossos sentidos: visão, tato, paladar. A gente se relaciona com. A gente tem experiências abstratas com o paladar todos os dias. Pode ser o sabor, que a gente chama de sabor. Ou a gente pode separar a textura dos alimentos, por exemplo. E essas são experiências abstratas. A grande maioria das pessoas tem predileções com relação à textura de alimentos. Tem gente que não gosta de alimento mais pastoso, tem gente que não gosta de alimento que é mais seco, tem gente que não gosta de alimento cartilaginoso, tem gente que não gosta de alimento mais emborrachado. A gente faz uma série de analogias para tentar falar da textura desses alimentos. Mas a gente pode não gostar. Tem texturas que a gente gosta. Tem texturas que a gente acha agradáveis. Às vezes a gente gosta de uma textura mais aerada. Às vezes a gente gosta de uma textura mais gelatinosa, textura mais fibrosa. A gente prova texturas todos os dias. Então, sim, a gente se relaciona de modo muito eficiente com a abstração todos os dias. A gente opina sobre a abstração todos os dias. A gente desenvolve gosto por aspectos abstratos da vida todos os dias. Isso costuma funcionar muito bem no cotidiano quando a gente não chama de obra de arte. A partir do momento que alguém chamou alguma coisa de obra de arte, por alguma razão, há uma cobrança para que aquilo seja algo muito distinto da nossa experiência do dia a dia. Está aqui uma algo que a gente pode aproveitar para dar atenção, porque a gente faz isso, mas a gente não dá atenção. Então, que tal pensar uma atividade com comida? E a minha sugestão é que se utilize uma certa variedade de alimentos que a maioria das pessoas possam ter acesso, nada mirabolante, como frutas e verduras. Descaracterizar esse alimento, quer dizer, ele perder a forma dele. Então você pode cortar o alimento em pequenos cubos, por exemplo, e realizar essa prova com os outros sentidos cerceados. Tapar os olhos, o nariz, não usar as mãos. Tentar valorizar o tato que a gente já tem na boca, a sensibilidade que a gente já está acostumado a usar para poder reconhecer aquelas texturas. E a atividade pode ser tanto para tentar adivinhar que alimento que é o mais óbvio que a gente pensaria, quanto para poder tentar relacionar aquela textura com outras coisas também. Começar por adivinhar é mais fácil. Às vezes a gente descobre que achava que não gostava tanto de um alimento, mas na verdade gosta. Às vezes a gente achou que gostava, mas quando bate a textura na boca, a gente descobre que o que encantava a gente naquele alimento era o aroma e a textura é extremamente incômoda. Isso pode acontecer. Mas é mais um exemplo de atividade. Bom, aqui eu não vou muitos exemplos de atividades que a gente pode utilizar para poder trabalhar com abstração, textura, superfície. Tem mais algumas atividades que elas vão estar presentes no material de arte e educação, que vai estar junto com o catálogo da exposição, mas a gente estava pensando nisso também, que bom, muita gente não vai poder acessar a exposição presencialmente e não tem por que não colocar o catálogo e o material de arte e educação em versão digital. Então, depois que a gente terminar essas formações, a gente vai enviar para vocês o material educativo em versão digital. Não sei ainda quando, pois a gente vai ver a data direitinho de quando vai ser o lançamento do catálogo impresso, mas assim que a gente terminar as formações, já vai dar para enviar e tem mais algumas indicações de atividades nesse material educativo. E as coisas que eu comentei aqui também explicadas de modo mais pormenorizado, assim. E, bom, para finalizar essa parte da nossa apresentação e depois disso, abrir para a gente conversar, para vocês expressarem alguma dúvida, que pode ser tanto com relação especificamente aos elementos que eu comentei aqui, ou também comentários sobre outras dificuldades de lidar com as produções mais recentes de arte. Mas para fechar essa primeira parte, eu queria propor uma pequena atividade para vocês aqui que envolve som e um pouco de imagem também. E esse é um outro sentido que precisa muito de textura. Os sons, eles são textura. E a gente se relaciona com as texturas dos sons na maior parte do tempo. Então, sons, para que se gere um som, você precisa não só de uma textura, mas de duas superfícies. Uma superfície em contato com a outra gera um som. E quer dizer que a gente, ao ouvir um som, e o som à nossa volta, você pode ouvir sons quando você se move, mexe na sua pele, mexe no seu aparelho celular, do lado de fora da sua casa, talvez você escute o vento bater nas folhas. Todos esses sons são atrito de uma superfície com a outra, de uma textura com a outra. Então a gente tende a identificar sons pelo contato de duas superfícies. O que, se a gente parar para pensar, não é uma coisa tão simples. Às vezes a gente está. A gente costuma relacionar um som com uma superfície específica e deixa a outra de lado. Por exemplo, quando eu passo a minha mão sobre a mesa e eu escuto o barulho do atrito da minha mão com a mesa, eu posso tender a relacionar isso como o barulho da textura da mesa. Mas é o barulho da textura da mesa em atrito com a textura da minha mão. São duas texturas. Isso, quando a gente retira a imagem, costuma dificultar um pouco para a gente reconhecer, mas é uma ótima experiência ouvir alguns sons de textura bem aproximada, tentar identificá-los, ou às vezes relacioná-los com quais objetos que a gente consegue lembrar, mas também com uma textura, ela te remete a alguma outra coisa, ela te remete a algum outro elemento abstrato. Quando você escuta um som, você consegue relacioná-lo com uma cor? Quando você escuta um som, você consegue relacioná-lo com uma emoção? Quando você escuta um som, você consegue relacioná-lo com um cheiro? Quando você escuta um som, você o relaciona com o quê? Então, a experiência que a gente tem com o som, ela pode ser muito próxima com a experiência que a gente tem com a imagem. Do mesmo modo como a gente observa de imediato uma imagem e a gente, depois de um tempo de vida, pode ter a tendência a tentar de imediato entender o que que aquela imagem representa dentro do seu vocabulário, o som funciona da mesma maneira. Você escuta um som e a sua primeira reação é tentar entender de que é aquele som. A expressão que a gente usa, isso é som de quê? Porque é o som da de quê? De quais superfícies com quais superfícies? É o som de quê? Qual objeto, qual ser vivo, qual animal, qual coisa produz aquele som? Quando a gente não consegue, a gente chama de barulho, ruído. Gente tende a chamar de ruído ou de barulho a maioria dos sons que eles são desagradáveis e que a gente não consegue identificá-los. Quando a gente pensa em música, a gente está jogando com isso. Está jogando com a capacidade de criar harmonias que remetem a emoções específicas. Por isso se fala tanto que a música é arte abstrata por natureza. É exatamente o que ela faz. Ela pega um elemento abstrato, que é o som, e através dos sons nos remete a outros elementos abstratos, como emoções, sentimentos, cores, memórias exemplares que músicas nos trazem. São todos elementos abstratos. E estou falando de música, não das letras dos poemas. Música com instrumentos, sons, o instrumental. Por isso que fazer atividades para pensar em abstração com sons costumam ser muito funcionais também. E o que eu vou propor para vocês aqui agora é que vocês escutem alguns sons que eu vou tocar para vocês. E vocês, para eu não sei se todo mundo que está aqui presente enxerga, mas para quem enxerga que feche os olhos, eu vou confiar que vocês fechem os olhos e escutem o som. Não sei se todo mundo está de fone de ouvido, mas talvez não seja necessário. E vocês escutam os sons, podem tentar tanto imaginar do que se trata, o que eu imagino que é a primeira reação, ou talvez já tentar relacioná-lo com outros elementos abstratos, né? Então vou fazer isso, vou fazer essa projeção de som. E vou, no início eu peço que vocês fiquem de olhos fechados, escutem o som, e depois eu, ao vocês abrirem os olhos, vocês vão ver do que se trata. Essa foi tranquila de imaginar. Conseguiram identificar essa? Alguém tentou identificar? Bom, essa primeira. E olha que eu até separar uma ordem de vídeos aqui, eu vou passar mais um daqui a pouco. Que seria. Que eu considerei que seria do mais fácil para o mais difícil de identificar aqui também. Esse é um dos que eu pensei, olha, talvez identifique aqui como a fricção do papel, mas o tinteiro iria complicar. Hoje cedo eu exibi esses vídeos também na primeira formação e a resposta é que foi exatamente o contrário. Os que eu achava que seriam mais complicados de imaginar, para outras pessoas foram extremamente simples de identificar o que era. E outros que me pareciam muito simples, eles não eram tão simples assim. O que é ótimo, porque a coisa deve funcionar exatamente dessa maneira. Para cada pessoa, a relação com o som, assim como qualquer outro elemento abstrato, vai ser diferente, né? Então esse foi um exemplo e vou pular para mais um. E vamos manter a mesma lógica, né? De tentar fechar os olhos e ouvir o som primeiro, para depois tentar identificá-lo. Esse foi um dos que eu achei que seria difícil também de identificar. E eu não sei para vocês assim, mas se outras pessoas acharam mais fácil do que os outros, eu jamais iria pensar em uma torrada se quebrando quando eu vi aquilo. A primeira coisa que eu pensava era em fogo quando eu vi a parte da torrada se quebrando, a minha primeira reação era pensar em fogo. E outras pessoas já identificaram de imediato, né? Com essa coisa de sons de comida, né? Isso, aliás, é uma coisa bem usada no audiovisual. Se a gente pegar filmes e seriados que eles mostram, são cenas de cozinha, que se dedicam um pouco mais a isso. Normalmente a gente tem o uso do som para despertar, em conjunto com a imagem. O som em separado, talvez ele não ajudasse tanto. Agora, o som da feitura dos alimentos, junto com a imagem, normalmente ele consegue reavivar essa percepção das texturas que a maioria das pessoas tem com relação à comida. Então você vai observar cenas de feitura de comida e às vezes a trilha sonora da produção, ó, tira a trilha. Vamos colocar só o som ambiente, super aproximado. Claro que a gente está com vídeos de ASMR. Eu não sei até que ponto vocês já conhecem sobre a ASMR, mas é uma certa mania já há algum tempo esses vídeos. Nesse caso aqui, eu encontrei alguns ASMR que eles não fossem mexendo em cima do microfone, né? Porque é algo que já ficou muito típico, mas usar microfones direcionados para tentar captar o som de outras superfícies em contato. E procurei isso também porque os vídeos de ASMR normalmente eles têm a imagem. Agora, se quer encontrar sons captados com maior qualidade, você vai procurar por sound effects. Então você vai. Que, aliás, normalmente eu passei a dar mais atenção para som como editor de audiodrama. Que ao editar audio, eu não, até 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu não dava tanta atenção para os sons até começar a editar audiodrama e perceber o quanto que é difícil escolher sons que eles realmente deem a percepção para quem escuta de um espaço, de uma ação. Então não vai ter a narrativa em verbo do que está acontecendo na cena e quem escuta vai ter que compreender a cena só com sons. Isso é muito difícil. E uma das coisas que deu para notar é que os sons de elementos muito específicos separados é mais raro eles funcionarem. Normalmente, quando tem uma diversidade de sons no ambiente e um som específico se ressalta, a cena ela se completa. Então, se tem um ambiente com a infinidade de sons de uma cafeteria e eu coloco um som de arrastar de cadeira, é mais fácil de identificar como um som de arrastar de cadeira. Se é o som de arrastar de cadeira em separado, ele se torna um elemento abstrato. Não relaciona com a figura da cadeira arrastando de imediato. Mas isso demorou um tempo e muita experiência para perceber. Porque no fim das contas, a gente se relaciona com o som como a gente também se relaciona com as outras coisas. Se não tem um contexto, elementos que dão um contexto para aquilo, a gente vai ter mais dificuldade de identificá-lo. Com a imagem, a gente já criou isso para isso com símbolos. Então a gente muitas vezes consegue separar uma imagem e ela ser um símbolo deslocado da realidade. A grande piada da traição das imagens, né? Que um elemento separado da realidade, ele não deveria funcionar como uma representação tão fiel daquela realidade. Era para ser estranho, mas a gente aprendeu durante séculos a se relacionar com as imagens assim e não necessariamente com os sons. Bom, vamos para mais um. Vamos para um terceiro, no mesmo sistema. Vou colocar mais um pequeno vídeo com um som e ver se vocês conseguem pensar em alguma coisa enquanto o escutam. Bom, já que a gente estava falando de comida, talvez esse já tenha vindo com algumas dicas, né? Embora ainda seja sutil, ainda não tenha tanto elementos tão variados, né? Cepaz disse aqui, imaginei alguém passando o dedo num pente, uma escova, até um som que parecia ovo quebrando. Isso, de pensar que a gente já está relacionando os sons que a gente está ouvindo, que é o esperado, né, com o vocabulário sonoro que a gente tem, assim. Se acontecer de um conjunto de sons que a gente escutar, ele bater com o vocabulário que a gente tem, as peças se encaixarem, a gente vai ter uma tendência maior a reconhecer que cena é aquela. Quanto mais distante disso, mais próximo do ruído, mais próximo da confusão. Mas o primeiro esforço da nossa cabeça vai ser sempre esse. E da nossa cabeça, como eu disse, é do nosso corpo também, né? O primeiro esforço vai ser sempre tentar encontrar a que aquele som se refere. Quando são instrumentos musicais, a nossa tendência é imaginar um instrumento musical. Então a gente não imagina o som. a gente imagina um instrumento produzindo som. E eu pensei nisso vendo o exemplo que a Cepas colocou aqui. Imaginei alguém passando o dedo num pente. A gente imagina alguém passando o dedo num pente. Imaginei uma escova, parecia um ovo se quebrando. Mas a gente não se relaciona bem, e é generalizado, é todo mundo, isso é uma base pra gente, com imaginar o som. A gente imagina algo produzindo som, mas o som ele continua a ser algo que a gente tem dificuldade de imaginar. A gente vai precisar relacioná-lo com alguma coisa. E é por isso que ele é tão útil para pensar a abstração. Porque a gente precisa relacioná-lo com alguma coisa para poder imaginá-lo, para poder considerar como que ele existe. Se a gente não relacionar ele com nada, a gente dificilmente vai conseguir imaginar o som como ele existe. A não ser que você estude som, que você estude música, que você compreenda como as ondas sonoras se propagam, e talvez você a imagine, mas você a imagine como uma representação gráfica, você a imagine. Você ainda vai estar mais próximo da abstração do que é o som. Mas ainda assim você vai precisar relacioná-lo com alguma coisa. Essa é a maneira como a gente. São as ferramentas que a gente tem para poder compreender o mundo. E a gente pode usar dessas mesmas ferramentas para poder compreender outras abstrações. Com o que a gente relaciona aquilo? Eu até sugiro que, se vocês forem continuar esse tipo de experiência depois, de ouvir o som, sentir a textura do alimento, tentar relacionar essas abstrações com outras abstrações. Tentar pensar qual cor que esse gosto me lembra. Tentar pensar qual textura que esse som me lembra. Tente relacionar o abstrato com o abstrato. Não é um esforço dos mais simples de se fazer. A gente vai perceber que a nossa tendência está ali a tentar puxar a figuração, a tentar puxar, procurar o que já está no nosso vocabulário. O que me leva a um outro tipo de experiência que já fiz em sala de aula da época que eu lecionava para ensino básico, que foi construir um dicionário de superfícies. Ainda naquela lógica de tentar dar nomes para as memórias, as crianças foram orientadas durante um certo tempo, sempre que acontecesse algo que elas considerassem marcante ou que elas achassem que merecia ser lembrado, elas tentassem coletar uma superfície que se relacionasse com aquilo. Como coletar uma superfície? Com decalque. Então, a criança poderia fazer um decalque de uma superfície e dar um nome para aquela superfície que a fizesse relembrar aquele momento, ou que tornasse aquela superfície coletada significativa. Isso foi trabalhado durante algum tempo com as crianças e funcionou muito bem. E depois, no final da atividade, cada criança tinha um pequeno dicionário de superfícies. Cada superfície tinha um título. Às vezes eram títulos fáceis, como alegria. Às vezes eram títulos que já eram uma narrativa. O dia em que eu passeei no parque da UFES e espetei meu pé com um espinho enorme. É o título do trabalho. Funciona. O fato é que a criança está relacionando a sensação de um dia com a superfície que ela coletou. Naquele caso, uma superfície de uma folha. Em outros casos, superfícies de chão, de objetos. Eles criavam aquele dicionário particular, um dicionário de superfícies. É um desses esforços para tentar relacionar o abstrato com o abstrato. A gente consegue, às vezes, fazê-lo através de nomes, de palavras. Às vezes a gente vai ter dificuldade para isso, precisa juntar várias palavras para poder fazer essa conexão. Às vezes a gente simplesmente não encontra maneira de fazer e a gente só apresenta a abstração. Porque a gente não consegue encontrar uma maneira de traduzi-la. E é interessante que a gente aprenda esses caminhos para nossa comunicação e também esses limites do que eu não consigo comunicar. Se a gente normalmente não tenta resolver, mas a gente deveria se esforçar talvez um pouco para isso. Tem coisas que você consegue comunicar, tem coisas que você não consegue. Se você entender bem como funciona as coisas com as coisas que você consegue comunicar e que são complexas, talvez seja mais tranquilo com as coisas que você não consegue, as coisas que você não sabe dizer, ou você encontra outras maneiras de expressá-las. Quando eu trabalhava com turmas de ensino básico, esse era um dos grandes focos. Sempre que a gente ia visitar uma exposição de arte contemporânea, ou levava algum artista para conversar com turma. E quando eu falo ensino básico, em alguns momentos eu estava com ensino médio, mas na maior parte, quando eu falo de ensino básico, é pensando no ensino fundamental. Faz um tempo, depois que às vezes eu fico até pensando, faz um tempo que eu abandonei o ensino básico, eu não sei como é que está a situação nas aulas que eu dava aula, mas algumas dessas experiências que eu comento, elas funcionavam antes e eu sempre fico na expectativa de que elas funcionem ainda. Mas um dos focos era esse: tentar auxiliar as crianças a comunicar o que para elas havia de mais complexo. E normalmente, quando elas percebiam que funcionava, quando elas adquiriam as ferramentas para poder comunicar o que elas queriam dizer, era mais fácil a relação com os professores, com os colegas, com os pais, com o resto do mundo à volta delas, elas se interessavam ainda mais por aquele conteúdo. E na próxima visita a uma exposição, elas demonstravam esse interesse. Às vezes de modo mais educado, às vezes de modo menos educado, mas demonstravam esse interesse e funcionava. Não que a gente precise entrar naquele embate de peraí, mas você está funcionalizando a arte. Não precisa, mas a arte pode cumprir diversas funções sociais. Ela não vai deixar de ser um trabalho artístico, não vai deixar de ser um trabalho artístico porque ele começou a cumprir uma função social desdobrada dele. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que eu queria até deixar para esse final de atividade, que é como desdobrar trabalhos de arte contemporânea para atividade de arte e educação. Muitas vezes a gente pensa que uma atividade de arte e educação, ela precisa compreender especificamente alguns conteúdos da arte, da história da arte, tipos de trabalho, categorias de trabalho, meios e processos da arte. Isso amarra muito a gente. E não tem essa obrigação. Bom, se você trabalha com. Você vai dar exemplos de artistas específicos, pode visitar exposições, mostrar imagens e vídeos de trabalho de arte, propor que as crianças produzam trabalho de arte, mas não precisa ser trabalho de arte. A criança, ela pode produzir alguma coisa, ela pode expressar alguma coisa, e não precisa ser uma produção de arte. Pode ser uma experiência desdobrada daquilo. Não tem que. Eu acho interessante retirar o peso de que as crianças, elas vão produzir algum trabalho de arte. Se desdobra alguma atividade daquilo, que pode ser uma atividade extremamente simples. Se você conseguir que a criança, ela perceba a relação entre uma exposição que ela visitou e o momento da alimentação, você já tem um grande ganho aí. Se a criança está valorizando tanto o momento da alimentação quanto a gente valoriza o que supostamente há de, entre muitas aspas, elevado na nossa cultura, que é a produção de arte. É bem interessante que ela valorize o momento da alimentação. É bem interessante que ela valorize as coisas que estão à volta dela, sem a obrigação de que seja produzido algum conteúdo poético, conteúdo artístico daquilo. Eu gosto muito da palavra desdobramento, por esse motivo. Ela nos retira o peso das coisas. Eu vou desdobrar uma atividade a partir dessa exposição. Ah, mas será que é isso mesmo que esse trabalho discute? Não interessa. Será que isso está condizente com as intenções do artista? Da artista, não interessa. O trabalho está lá, ele foi feito. As pessoas tiveram experiências com ele. E daí? O que que se faz a partir daí? A partir dessa experiência, o que que vai ser feito? O que que vai ser discutido? O que que vai ser conversado? Quais dúvidas que vão ser geradas? Acho que a educação pode estar preocupada com isso. Principalmente com relação à arte contemporânea, que às vezes parece ser tão difícil de ser trabalhada. O que que se gera depois do trabalho, com a experiência do trabalho? Quais perguntas? Quais possíveis respostas? Quais críticas? Quais desejos? O que que você vai fazer depois daquele trabalho? Sobre o que que vai conversar? De repente você passa por uma exposição de arte, sai dali e a partir daquele disparador, você começa a conversar sobre outras coisas. Daqui a pouco você está trocando receitas com alguém. Isso já fez o trabalho valer a pena. E eu acho que já que a gente está em um ciclo de formação em arte contemporânea para arte e educação, eu acho que essa é uma das possíveis mensagens que é interessante a gente deixar. Que se converse, que se desdobre alguma coisa a partir das experiências de arte. Você vai visitar uma exposição, você vai levar exemplos de arte contemporânea para alunos, você vai se utilizar dessa experiência para o seu aprendizado, para o seu crescimento. E você pode se desligar da ideia de tentar compreender as intenções mais profundas de artistas ou de conseguir assimilar o conteúdo mais complexo que um trabalho de arte passa. Isso não interessa tanto quanto você conseguir continuar aquele caminho. O trabalho causou alguma coisa em você e a partir do que ele causou, você fala, você aprende, você procura outros conteúdos, você ficou curioso, curiosa. Para mim isso já parece ser mais do que o suficiente quando a gente trabalha com coisas tão variadas em formas e com intenções tão variadas, né? Gente, ó, muito obrigado pela presença de vocês, por terem ficado aqui até o final. Espero que realmente tenha sido produtivo. E quero que vocês se sintam à vontade também para fazer contato. Se precisarem de referência, de alguma coisa que eu comentei e não, vocês não se lembraram. Se quiserem me passar referências, se quiserem fazer indicações, a partir do que a gente comentou aqui, por favor, fiquem à vontade para mandar e-mail, para. Então, dito isso, vou encerrar essa atividade e desejo um bom café da tarde para vocês. Agora vocês se alimentem bem, depois de passar aqueles vídeos de comida, que eu já estou com fome. Então já estou pensando na textura do meu café quentinho, na textura da minha torrada agora no finalzinho de tarde. Valeu, gente. Muito obrigado.